As nossas ações são organizadas de maneira aberta, via internet, e nossas chamadas para participação são públicas, ou seja, qualquer pessoa pode participar. Cada viagem é uma história diferente, uma viagem diferente, com uma tripulação diferente, que quebra a rotina das cidades visitadas e muda a vida de quem participa. Quando o ônibus estaciona, armamos um circo e executamos uma série de oficinas.